Hoje visito a aldeia. Dado que vai começar... Vai começar, não. Já está a decorrer. Embora não pareça para ti. Já está a decorrer o nosso convívio número 12... E aproveitando o contexto de uma determinada passagem que voltou a ser assinalada há poucos dias, vou recordar outros dias, aqueles em que, acompanhado por 12, não discípulos, mas amigos, viajei. Estás disponível e disposta para escutar mais um episódio das minhas memórias? Era eu jovem, solteiro e feliz. Ainda não devia ter completado 20 anos. Viajamos até uma aldeia que todos nós já conhecíamos bem, porque foram o nosso local de estadia durante várias férias escolares, noutras eras ainda mais precoces. Mas aquela viagem seria especial. É sempre especial estar numa aldeia portuguesa, seja qual for. Há outro ambiente. Não somente no céu, na natureza das árvores ou dos animais. Notas, sobretudo, um ambiente distinto nas pessoas. Bem, eu estou a dizer notas e nem sei se alguma vez tentaste executar essa transição. Já experimentaste viver no campo? Não, não quero fazer nova referência a uma série transmitida na televisão. O que quero é mesmo saber se já tentaste abandonar esta cidade e abordar um novo estilo de vida no meio da terra, dos verdes, acordar com o som dos passarinhos, de galinhas ou até de porcos. Já experimentaste? Não respondes. Desta vez, assumo o teu silêncio como um não. Porque assim dás-me mais espaço e pretexto para relatar o que quero retalhar hoje. Imagina então. Chegas, és logo recebido de forma maravilhosa. Tens de imediato três maravilhas perante ti. Duas delas já foram referidas por mim. As pessoas, acolhedoras, e a outra natureza, clara, limpa. A terceira maravilha é a comida. E a bebida, pois claro. Fazes uma paragem numa casa, não importa qual, e oferecem-te logo um copo de um raro vinho do Porto. Com sorte, na mesma sala, modesta mas aseada, tens direito a um giradiscos lá no canto que acolhe um vinil do Carlos Paião. Tu imaginas isto tudo, mas eu vivi precisamente este cenário. Primeiro, a serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde, quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto, quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto, nos lagar do bom caminho, nos lagar do bom caminho. Assim cuidado faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourar o nosso brilho, nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, à la beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal a beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Por isso há festa, não há gente como esta, quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão.

de olhar sempre ando pela manhã, de seio dormir pequeno, coletinho de lá, menina cheirando a ferro, casado com hortelã, menina cheirando a ferro, casado com hortelã, menina que no caminho vais pisando formosura, traz os olhos o ninho, todo em penas de ternura. Menina de andar de linho, com um ribeiro à cintura. Menina de andar de linho, com um ribeiro à cintura. Menina da saia aos folhos, quem na vê fica lavado. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina do riso aos molhos, minha seita de pinheiro. Menina da saia aos folhos, ao fazer-me sem cantar. Corpo inteiro com tranças de madrugada, que se levanta primeiro do que a terra alvoroçada. Menina do corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina do corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina da saia aos folhos, quem na vê fica lavado. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina de papo novo, a Ave Maria da terra, rosa brava, rosa fofo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofo, brisa do Depois deslocamo-nos para Nordeste. Sim, convém sublinhar que não há estradas ou indicações no alto daquela serra. Alguns hectares ao lado, não muitos, do casebre da menina, vimos uma cena inesquecível. Ouvimos um diálogo memorável. Os protagonistas foram dois jovens. O elemento masculino, com 70 e poucos anos. A madame, perto dos 80 anos. Mais tarde viria a descobrir que tinham por graça Lourenço e Salomé. A base física para o encontro, que se realizou por debaixo de uma árvore, qual cenário romântico, foi um banco de jardim antigo. Quer dizer, nós habituamo-nos a chamar bancos de jardim porque nos habituamos a vê-los em jardins. Ali era o que havia, e era uma fartura. A senhora Salomé já estava sentada. O senhor Lourenço aproximou-se. Tirou o boné da cabeça e, com um gesto simples, pediu autorização para se sentar. Ela sorriu, descaradamente envergonhada, ao seu jeito. Ficou logo ali a sensação, pelo menos para mim, de que os dois se conheciam há muito tempo. Aliás, até deduzi que a Salomé sabia antecipadamente que o Lourenço iria aparecer e provavelmente antecipou igualmente o assunto da conversa. Ele iniciou o guião. Estava a cuidar do meu quintal, eu mais o meu filho, e não parava de pensar. É hoje que lhe digo, é hoje. Como os pensamentos não são visíveis por si só, a parte visível seria eu vir ao seu encontro. Estou aqui. Como vê, não é? Espero que tenha terminado as contas todas antes de vir, avisou ela. Como a Salomé reparou e repara, é consigo que eu me sinto realizado, alegre. Com esta idade, eu já não esperava reações interiores assim. E com esta idade, dizem que esta minha felicidade está relacionada com a solidão, com a velhice. Eu nunca sugeri que, mas não está. Eu faço questão de estar consigo porque me apaixonei. Imagina só esta doidice. Senhor Lourenço, eu procuro a Salomé porque é em si que está a luz que transformou os meus dias cinzentos apagados. Aos 72 anos, encontrei em si, em nós, o amor. E, como não quero regressar à escuridão, pretendo ter a luz perto todos os dias. A esta altura do diálogo, já compreendeu Salomé que vou perguntar-lhe se aceita casar comigo. Confesso que me surpreendeu. Não pelo assunto, mas pelo discurso. Não responda agora. Tem todo o direito a pensar, a ponderar. Não sei se vai alterar a resposta que tinha planeado, mas vou iniciar esse período de reflexão, vou. A forma como o Sr. Lourenço falou sobre o amor deixou-me sem jeito. Sem jeito ficarei eu, se recusar. Pense. Pensarei. Bom, agora vamos cada um para a sua casa, porque se começássemos uma conversa sobre assuntos rotineiros depois disto, não seria muito confortável. Não seria, certamente. Quer uma laranja para o caminho? E partiram. Nunca soube qual foi a resposta da senhora Salomé, mas, já levantados, eles combinaram um novo encontro para 3 dias depois. Ele insistiu que falassem no mesmo local, no cantinho amoroso de sempre. Naquele banco, o único, colocado naquele vasto pomar das laranjeiras. Delicioso, parede do meu quarto. Laranjeira. Mais tarde, deparamo-nos com um sítio ainda mais especial. No início, era um refúgio, sempre temporário, por vezes efêmero. Era um local de abrigo, e não eram precisas cavernas ou buracos debaixo da terra. Anos depois, o gosto começou a ser tal que passou a ser um local de residência frequente. Estou a falar de uma grande casa branca, mais antiga do que os meus trisavós, que nunca os vi. Dormi muitas vezes no chão daquela casa. Deves estar a questionar-te porque não repousei numa cama igual ou parecida como aquela que está colada a ti. Achas que havia camas? Pelo menos para os mais pequenos não havia. Nos quartos dos adultos não me lembro. Raramente fui autorizado a entrar. Então, dormíamos no chão. No exterior, o terreno era comprido e largo, enorme. A casa, a casinha mais próxima, ficava a 3 ou 4 quilómetros de distância. 3 quilómetros e 700 metros, garantia um idoso de lá. Numa casa branca em que pouco havia, mas havia tanto. Onde as pessoas se esqueciam da pobreza e se juntavam para falar, cantar, jogar, dançar. De onde eu não queria sair. O tempo foi passando e algum proprietário, um ricaço, parece que lhe chamam um empresário, avançou para a compra de um terreno, parte do nosso espaço. Quiseram construir ali um parque de diversões. E construíram, mas deixaram uma divisão do caminho curiosa, um trilho curto ao lado da antiga porta principal que os visitantes mais curiosos do parque espreitavam ou percorriam. O parque, velho, continua lá. E a casa, aquela casa nunca foi tão nossa como agora. Ainda não te disse, mas aquela foi a aldeia onde os meus pais nasceram. E ambos vieram ao mundo precisamente na grande Casa Branca. Grande casa branca onde eu vivi e fui feliz para sempre. Tudo persiste idêntico e perpétuo, é a mesma ainda a luz crepuscular dos quartos. As varandas abertas sobre o mar é o mesmo ainda o perfume do vento. Em algum lado a casa há de estar, eu é que já não estou. Em algum lado a casa há de estar, eu é que sou as luzes. grande casa branca onde eu vivi e fui feliz pra sempre. Tudo persiste idêntico e perpétuo, é a mesma ainda a luz crepuscular dos quartos. O que é tu momento? O que é tu momento? E nas largas varandas abertas sobre o mar é o mesmo ainda o perfume do vento. Em algum lado a casa de estar, eu é que já não estou. Em algum lado a casa de estar, eu é que sou as ruínas dela. A casa está vazia, ninguém lá mora, só aranhas e capins. Vê lá bem, a casa perdeu-se de nós e todavia nunca ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Nunca ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Nunca ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Nunca ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Nunca ela foi tão nossa como agora. E era nessa casa branca que convivia muito, sobretudo com o meu pai. Habituado às tarefas agrícolas, foi lá que se instruiu e que se formou. Sim, porque em relação à instrução na escola, nunca passou da quarta classe. E foi o ganapo que chegou mais longe nos estudos, entre os moçoinhos da aldeia. Ah, mas foi na terra que ele cresceu. Foi com os verdes, com os troncos, os bois, os cavalos. Foi aí que ele aprendeu a lidar com a vida real. Estava sempre disposto a ajudar uma senhora idosa que aparecia do outro lado da estrada, cheia de buracos, que trazia sacos nas duas mãos, já depois de ele ter caminhado durante mais de 6 quilómetros. Era onde havia a mercearia do senhor Rodrigo, a que ficava mais perto. Caminhava muito, o meu pai. Sempre enérgico, sempre disponível. Até um dia. Um dia o corpo deixou de reagir. Os músculos pararam e os órgãos falharam. Talvez sobrecarregado, talvez pela comida a mais noutras alturas e bebida, talvez pela falta de descanso. Viveu acamado os seus últimos tempos. Valeu uma amiga da terra, a senhora Helena, que sabia cuidar de doentes. Lembro-me que, nos seus últimos meses de vida e entre nós, ele gritava sempre: — Oh, senhora Helena! Oh, senhora Helena! E lá ia a senhora. Não para o socorrer, mas sim para escutar pela 19ª vez uma história da sua juventude, ou para ele lhe pedir pela 35ª vez para escutar nos giradiscos mais uma música de Roberto Carlos ou um fado dos Câmara Pereira. Tudo naquela casa branca. Saí. Os meus amigos ainda ficaram dentro, mas eu desci. Dei por mim a observar o horizonte largo e luminoso que a traseira da casa oferecia. E nesse momento, reparei que eu fiz questão de ir até a aldeia, por minha vontade, especialmente para recordar o meu pai. Ele que foi, é, uma referência para mim. Obrigado, meu querido, meu velho, meu amigo.